pesado. Estou cansado de ver os manos ser assassinados. Aonde vamos chegar com tanta maldade, com tanta desigualdade na nossa cidade? Na periferia é muito mano baleado, é muito mano sendo enterrado. A noite caiu na minha quebrada, o clima esquentou, o vento sopra pra todos os lados, o tempo está nublado, o cachorro atira os trovão, mano, estou assustado. Coloco meu joelho firme no chão e faço oração, pedindo a proteção de Deus para os meus irmãos. Gritos sem mais gritos, pedindo de socorro, vários tiros são disparados. De repente o silêncio volta a reinar novamente na favela. Começa a chover e eu da minha janela vejo a enxurrada levando o sangue do mano que está caído no chão. É Deus que está chorando pelos seus filhos que estão se matando sem compaixão. É conflito aqui e ali, até nas religiões está se levantando, nação contra nação. E o final é triste, somente com a união sairemos dessa crise. Por isso, mano, levante a cabeça, acredite no grande Deus. Vai, tenta ser feliz. Somos guerreiros de Jesus, cantamos pra ver a paz reinar. Somos guerreiros de Jesus, cantamos pra ver a paz reinar. Amanheceu na favela, o brilho que ilumina a quebrada. No sol do meio-dia, os pipocos, sirene rajada. Vivemos numa guerra civil, 3-8 aqui é passada, a onda agora é fuzil. Nos ajude, Senhor, plantando paz no coração de quem tem muito ódio. De todos os irmãos e para os cometes que não conhece, me chama de ladrão, mas eu vou te dizer: ladrões são aqueles que estão no poder, iludindo a sociedade com discursos banais, roubando nossa nação, querendo muito mais. Enquanto isso, nossa quebrada é que fica esquecida, como se fosse um deserto perdido sem vida. Vai vendo maluco, se liga na fita. Aqui mais parece uma ilha, não cercada por água, mas por periferias. A molecada que brincava de polícia e ladrão agora fica nas esquinas com a Glock na mão, de olho nos gambé. Não sei qual que é, não existe mais caderno, diploma, futebol. Restou somente o luto, apenas mais um final. Somos guerreiros de Jesus, cantamos pra ver a paz reinar. Maluco, vou te dizer, esse sistema que obriga o nosso povo a não ter paz para viver esse mundão. Tem muita pilantragem e desilusão. Olha só como é fácil perceber um garoto em frente a uma padoca pedindo pão para comer. Enquanto isso, véi, a corrupção está rolando, solta no poder. Eu fico revoltado vendo esses fatos acontecer. Não dá pra entender, mas nós vamos seguindo em frente, tentando sobreviver, lutando no dia a dia para vencer. Porque somos um povo guerreiro de muita fé e nunca perdemos a esperança de ver o amor vencer a guerra. Quando esse dia chega, uma grande luz vai se acender sobre essa terra, destruindo todas as maldades que existem nela. Então, vamos acordar, é hora de lutar pelo amor e pela paz. Porque o inferno vai tremer, as estruturas se abalar quando os reis dos reis, Jesus Cristo, voltar. O inferno vai tremer, as estruturas se abalar quando os reis dos reis, Jesus Cristo, voltar. O inferno vai tremer, as estruturas se abalar.